assim como um raio de sol depois da tempestade. Tua presença, Senhor, transformou meu coração. Feito a chuva que cai e molha a terra, faz brotar a semente e nascer a flor. Antes que eu existisse, chamaste meu nome. Me escolheste no ventre pra ser um vencedor. O meu canto é de fé, força e vitória. Fizeste de mim um adorador. Quando solto minha voz e canto, teu Espírito, Senhor, vem sobre mim. Acalma a tempestade e faz sair o mal. Por isso eu canto e Deus me quer assim. Solto minha voz e canto. Teu Espírito, Senhor, vem sobre mim. O louvor quebra o jugo e despedaça a lança. Acalma a tempestade e faz o mal sair. Assim como um raio de sol depois da tempestade, tua presença, Senhor, transformou meu coração. Feito a chuva que cai e molha a terra, faz brotar a semente e nascer a flor. Antes que eu existisse, chamaste meu nome. Me escolheste no ventre pra ser um vencedor. O meu canto é de fé, força e vitória. Fizeste de mim um adorador. Aleluia! Quando solto minha voz e canto, teu Espírito, Senhor, vem sobre mim. Acalma a tempestade e faz sair o mal. Por isso eu canto e Deus me quer assim. Solto minha voz e canto. Teu Espírito, Senhor, vem sobre mim. O louvor quebra o jugo e despedaça a lança. Acalma a tempestade e faz o mal sair. Acalma a tempestade, faz o mal sair. Em nome de Jesus, acalma a tempestade e faz o mal sair. Aleluia.